2 Salvador, boa noite, 14209. 14209, prossiga. Sente informação Vitor, solicitou 360, confins. Sente saída prevista da Eulê da Bridge, aguarde cópia. Da Eulê da Bridge, boa. Tá 305, solo aos 44, livre à direita, táxi nessa frequência via Alfa, reporte antes da Juliette. Libera à direita, prossegue via Alfa, reporte antes da Juliette, tá 3305. Salvador, é o total 9907. Total 9907, check trem, livre pouso na 1-0, vento 1-0 graus com 7-9, altímetro 1-0 no 3. Total 9907, ajuste padrão, informará trem baixado e travado, tem livre pouso na 1-0. Boa noite, Gol 076, sem identificação, autorizado chegada a Mari, desce mantém 050. Sem identificação, chegada a Mari, desce mantém 050, Gol Salvador, Oceané 6303, posição 1, puxa-pé aqui, acionamento. Autorizado, chama para táxi 6303. Chama táxi 6303. Baixou e travou, 9907. Gente, livre pouso na 1-0, vento agora 1-2-0 graus com 8 nós. Livre pouso no 0, 9907. Azul 4209, pronto para cópia. Juliette, 3305. 3305, táxi via Juliette, portão número 7. Via Juliette, portão número 7, na 3305. Azul 4209, pronto para a cópia? Pronto, cópia 4209. Autorizado com Confins, nível 360, via Upper Zulu 16, saída da Eulê da Bridge. Decola da 10, curva direita, controle 1 na decimal 8, aciona 5520, coteja. Qual é o transponder? 5520. 3-6-0 cruzado, o presulo 1-6, decolando 1-0, curva direita da Eulê da Bridge. Controle 19-8 e o transponte 5-2-0. Cotejamento correto, chama para pushback acionamento 4209. Vamos lá. Gol 1076, voa Itap, presente. Itap, Gol 1076. Em descida para 3.000 pés, livre da restrição de altitude em Itap. Para 3.000, livre, Gol 1076. Rio 5972, desça para 2.000 pés, o ajuste 10 no 3, livre LS, reporte estabilizado. Para 2.000, reportar estabilizado. Rio 5972. Salvador, controle Salvador. Boa noite, Xané 6224, informação Vitor. Xané 6224, acena identificação, autorizado chegada Aman, desse mantenha 050 e reduza para 250 norte. Verificou a Aman, descendo para 050 com 250 norte na 6224. Salvador, gol no 604, pushback, estacionamento, portão 5. Autorizado, chama para o táxi no 604. Dave, chama para o táxi, gol 604. 1862 e bom pouso. Obrigado. 156 a bordo, 4 horas de acionamento, Fernando Galeão. 156 a bordo, altímetro 1013, táxi via Índia Alfa, reparte pronto, ponte espera. Estado no 013, táxi Índia Alfa, vai reportar ponto espera no 0, chame a 6369. Salvador, muito boa noite, é o Rio 5972, está estabilizado no ILS da 10, mantém baixado travado. Boa noite, 5972, livre pouso na 1-0, vento 1-2-0 graus com 8 nós, altímetro no 0 no 3. Livre pouso para o Rio 5972. O 1076 desça para 2000 pés, ajuste 1013, livre da região de altitude em Itape. Livre LS, reporte estabilizado. Descer para 2000 pés, livre de restrição, 1013, voo 1076. Tucano é 6224, reduza para 220 nós, como número 2 na aproximação. 220 nós, Tucano é 6224. Reautorizado descida para 3 mil pés, o ajuste padrão. Tucano é 6224. 224. Visual com a aeronave da Rio Nacional. Assim. Faz passagem do Rio Nacional ali, mantém no 06313. Faz aeronave da Rio, mantém no 3178, acena identificação, autorizado chegada a mar e desse mantém o nível 050. Foi chegada a mar 050, tá 3178. Então, 3178, vou ITAP. Vou ITAP, eu tenho 3178. Solo ao 57, livre à direita, táxi nessa frequência via Alfa Kilo Pátio 3. Alfa Kilo Pátio 3, na sua. No 604, pronto para o táxi, 166 a bordo, 3 horas e 40, alterna Recife. A bordo, altímetro no 0 no 3, táxi via Índia Alfa, reporte pronto, ponto de espera. Índia Alfa, reporte pronto, reporta pronto, ponto de espera, com 604. 6313, livre decolar, dá 1-0, vento 1-1-0 graus com 8 nós. Livre decolagem 1-0, Oceané 63, 1-3. Estabilizado? 1-0-7-6 estabilizando agora, senhor. Completo final, torre 118.6, bom pouso. Completo 118.6, boa. Xené 6224, desça para 2 mil pés, ajuste 1013, livre LS, reporte estabilizado. 2 mil pés, reportar estabilizado, Xené 6224. Trip 5515, acena identificação, autorizado chegada bomba, desça para 4 mil pés, o ajuste padrão. Autorizado, bom, sim. O trip 5515 e descida para 4.000 pés, ajuste padrão. Na prova do Bonf, descendo para 4.000, ajustado 1013, o trip 5515, chegada a Bonf. Vantres 1178, desce para 3.000 pés, o ajuste padrão. 3.000 pés, V3, 3178. Boa noite, Salvador, Oxanea 6313, decola, passa 1600. Oxanea 6313, contato radar, sua para o 360, saída da EL. Saída da EL, sensação 360, Oxanea 6313. Doutor, autoriza o 6313 da Oxanea, voa direto da EL? Autorizado. Direto da EL, obrigado, Oxanea 6313. Sente o 6747, saída prevista da EL, Leda Bidev, aguarde cópia. EL, Leda Bidev, mandando cópia. Só para confirmar, Salvador, foi feita uma CHG do 6747 para o Whisky 1 até com 15, Whisky 57 Poços. Gente, chegou aqui a CHG, mas apenas do nível. Vamos verificar com o centro. Perfeito, obrigado. No 604, ele mantém no zero. Ele mantém no zero, gol 604. Oxalé 6224, estabilizado. Localizador abandono glide 6224. Complete na torre 118.62. 12612, boa. Frequência via Alfa, reporte antes da Juliette. Taque nessa frequência via Alfa, reporte antes da Juliette, voo 076. Salvador, boa noite, Oxanea 6224, 9LS X-Ray. Boa noite, Oxanea 6224, reporte externo. Externo, 24. Uno 604, linha decola da 1-0, vento 1-1-0 1 graus com 9 nós. Regular, 1-0, gol 1-6-0-4. Controle, eu tenho 3-1-7-8. Prossiga. Possibilidade voadora. Autorizado, descida para 2.000 pés, livre LS, o TAN 3-1-7-8, reposto estabilizado. Voa Duna, desce 2.000, reporte estabilizado, TAN 3178, vai de lado. Trip 5515, desça para 4.000 pés, ajuste 1013. Aperte, olha, decolando ideal, vai descer para 4.000, trip 5515, iniciou na presente. 4209, 91 a bordo, altímetro no 0, no 3, táxi via Índia Alfa, reporte pronto, ponto espera. Não, 3 Índia Alfa, 4209. Oxanea 6224, livre pouso na 1-0, vento 1-1-0 graus com 9 nós, altímetro no 0, no 3. Livre pouso, pistão no 0, trem pouso baixo travado, 6224. Volume 04, decolado ao 04, chame controle 199.8, bom voo. 098, boa noite. Salvador, boa noite, volume 04. Volume 04, contato radar na decolagem, sua para o 370, sai da Momo. 370, Momo, sim. Meia, passe passagem do azul, táxi via Juliette, portão 612. Após a passagem do azul, táxi via Juliette, 612, gol no 076. Salvador, 677. Está praticamente pronto aqui para fechar a porta. Será que a gente poderia pegar a autorização e tentar mudar o plano então em voo com o centro direto? Nós já localizamos sua CHG no sistema, estamos apenas atualizando os dados aqui, mais alguns momentos para cópia. Ah, então perfeito, vou fechando a porta. Obrigado. Mantemos ela. 224, solo 06, livre à direita, táxi nessa frequência via Alfa, reporte antes da Juliette. Via Alfa, reporte antes da Juliette, né? 624. 6747, pronto para a cópia. Autorizado Guarulhos, nível 240, via Whisky Uno, Confins, Whisky 57, até Passo de Caldas. Saída da El, Leda e Lelso. Decola da 10, curva direita, controle 119.8, aciona 55 no 3, coteja. Trip 5515 desce via para 2000 pés, o ajuste padrão, livre LS, reporte estabilizado. Essa via chegada, bomba para 2000, autorizado LS, reporta estabilizado, trip 5515. Salvador, 4 horas de autonomia, alternativa, ponto 5 é ponto.